o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até às 16h, você vai curtir aí 2 horinhas de rock and roll do bom, né? Pra dar aquela chavada legal. Já é do bom, aqui não tem palha não, meu amigo, é do bom. É rock do bom. Made in Jamaica. Entendeu bem? Nossa, que me desculpe, Bob Marley, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, gente, começando mais um Classic Rocks e hoje, né? Você vai falar que é mais do mesmo, mas não é não, tá? Tributos. Ah, tributos, eu adoro fazer programa de tributos, porque são bandas que revelam quais são suas influências, quais as bandas que eles não copiaram, se inspiraram para fazer o som que eles fazem. E eu consegui achar coisas diferentes. Como eu falei pro Marquinhos aqui, eu garimpei no meu arquivo. Olha, levei umas 4 horas para montar o programa, mas valeu a pena. A gente vai tocar muita coisa que a gente já não tocou aqui, tributos. Bandas como o Wasp fazendo tributo ao Deep Purple. Quer ver outra aqui? Olha só, o UFO fazendo tributo ao Kiss. Né? Tem o Rat fazendo tributo ao AC/DC. O que mais aqui? Ó? Ramones com Creedence. Deixa eu ver. Vince Neil, vocalista do Motley Crue, fazendo um tributo ao Black Sabbath também. O Leme a gente já tocou. Adoro cantando Nothing Else Matters do Metallica. Bom, você vai curtir. Ó, Great White com Thank You do Led Zeppelin. Lana Lane também com outro tributo ao Led Zeppelin. John, tributo ao Deep Purple. Joey Lynn Turner ao AC/DC. Bom, por aí vai. Você vai curtir tudo isso hoje no programa aqui, dar uma deschavada legal no seu sabadão. E antes da gente começar, tava até esquecendo aqui, cara, tava te esquecendo mesmo. Antes de tocar a primeira música, a gente queria mandar um alô pro grupo do Facebook chamado It's Only Rock and Roll, criado, esse grupo foi criado pelo Zé Luiz e pelo Fernando Pineschi, cara. É isso aí, o nome diz tudo, cara. It's Only Rock and Roll. Aí eu termino a frase, but I like it, ok? Segunda música do Rolling Stones. Fernando, um abraço pra você, pro Zé Luiz também, roqueiro. E os participantes do grupo aqui, que eu não conheço os outros participantes, mas para todo mundo que participa do programa de rock, para mim, é gente boa, cara. Tá, faz parte do nosso time, tá ok? Tá aí, um abração pro Zé Luiz, Fernando Pineschi. E a gente começa, deixa eu ver aqui, ó, com o Warheads, com tributo ao Aerosmith, cara. É, Toys in the Attic. Seems real time dream.

sun. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry. Don't you cry. Tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, oh, she steals the show. She ain't exactly pretty, she ain't exactly small. 14th, 3rd, 9th, 56. You can say she's got it all. We'll be right back. Olha, meu camarada, que é isso? A minha música predileta do AC/DC, cara. É, ó, Rulular Rosie. Agora, o Rat, cara, eles mandaram muito bem. Essa banda é mais conhecida como Heavy Metal, é Hard Rock. Aliás, eu não gosto desses nomes, esses títulos. Rock and Roll é Rock and Roll. Tem vários estilos, mas não precisa ficar rotulando, né, cara? E o Rat, eu confesso, cara, não fazia muita fé nessa banda, não. Mas com essa versão aí, Rulular Rosie, tem que saber, meu irmão. Pra ele pegar uma música dessa do AC/DC e fazer um tributo, um cover, cara, tem que ser bom. Assim como o Tesla, você ouviu antes, Space Trucking, do álbum Machine Heads, do Deep Purple. O UFO com Hot Bottom, do Kiss. Olha só, os caras são corajosos, né? Pra fazer um cover, o cara tem que ter coragem e talento, né? Pra fazer uma coisa boa. Van Halen, com You Really Got Me, do The Kinks. Essa música eu já falei aqui. Quando ela foi lançada com The Kinks, foi a primeira banda a desbancar os Beatles na Inglaterra, na época. É, cara, You Really Got Me, nos anos 60. Ganharam dos Beatles, dos Rolling Stones, na parada britânica. Bom, Wing Malmsteen, Carry On The Wayward Song, do Kansas. O Wasp, essa a gente nunca tocou aqui. É, o tributo ao Deep Purple, Burn. E o Warrant, com o tributo ao Aerosmith, Toys in the Attic. Tá bom demais, cara. A gente vai pro break e você vai ver como é que eu vou voltar. Aguenta aí. Classic Rocks, parece que não saiu, hein? Classic Rocks hoje é um tributos que eu procurei fazer diferente. É aquela história, cara, quando você quer fazer uma coisa, não que eu faça nas coxas, eu não gosto de fazer nada nas coxas, né? Nem meus filhos eu fiz nas coxas, né? Não tem como. Então eu procuro, mas geralmente você tá com pressa. Eu tô lá, tô trabalhando na outra rádio, da Rádio Recente, tô lá, tá fazendo meu programa de rock lá e fazendo o programa aqui também, aqui da Rio Sul. Aí eu não tenho aquela, às vezes tem aquela pressa, mas como você já conhece várias bandas, você faz rapidinho a programação. Mas quando eu demoro mais tempo pra fazer, a coisa está mais bem feita, cara. Isso aí é em qualquer profissão, isso aí acontece. E eu fiquei procurando descobrir coisas boas pra gente tocar nesse tributo que a gente tá curtindo hoje. Tipo assim, o Santana a gente já tocou aqui no tributo ao álbum que fizeram do Remachine Heads, tá? Você vai ver o Santana, a gente vai começar o Santana com Jacob Shady com Smoke on the Water. Vamos lá. Thank you. yesterday and days before. Summer's cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. To forever I only go through a circle fast and slow. I know, I guess I'm my warner. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain?

Você que é fã do Metallica, mas sou muito mais essa versão do Lemmy Kilmister do que a do Metallica. Não estou desfazendo da do Metallica, disse que sou muito mais essa. Quando você escolhe uma coisa melhor que a outra, não quer dizer que a outra seja ruim, não. Uma é melhor que a outra, as duas são boas. E eu não sei porque que eu estou explicando isso para também, né? As duas são boas. É, aqui do limão. A história do limão é interessante, né, cara? Eu vou fazer a pergunta aqui no final do programa, eu dou a resposta, hein? Vocês sabem qual a diferença entre o limão e a mulher? No final do programa você me lembra de dar a resposta, tá? Ó, você ouviu aí o tributo ao Metallica com Lemmy Kilmister, baixista, líder e vocalista do Motorhead, tá? Enter Sandman, Vince Neil, cara. Ó, um tributo ao Black Sabbath com Paranoid, ficou muito bom também. Quiz Right com Synchronic City 2, e tributo ao Police, The Police, cara. Quiet Riot, ao tributo de uma das minhas bandas prediletas dos anos 70, que é o Slade. Sou fãzaço do Slade, cara. É Come and Feel the Noise, Ramones. Já me cobraram Ramones aqui, não descobri ainda quem foi. Eu ainda vou fazer aqui um 30 minutos de Ramones. 30 minutos de Ramones dá umas 15 músicas do Ramones, tá, cara? Mais ou menos por aí, tá? E esse tributo aqui é o Creedence Clearwater Revival. Essa versão punk do Have You Ever Seen the Rain é demais, cara. E a primeira, Santana e Jacob Shady com Smoke and Water, um dos riffs sagrados da história do heavy metal. Tá ok? Bom, a gente vai pro break e na volta, a gente vai voltar um pouquinho devagar, mais pesado. Esquenta aí, segura aí que a gente vai. Classic Rocks. Classic. Pois é, começando mais uma sequência aqui do Classic Rocks. Graças a Deus eu tô esquecendo o bloco, tá? Só quando eu passo em frente ao meu dentista que eu lembro. Olha, gente, aqui, ó, você que tá aí no seu computador, tá curtindo o programa, você pode fazer o seguinte, cara, acessa aí o nosso Facebook para você mandar uma mensagem, ler sobre o programa, coisas que vão rolar, coisas que já rolaram, e dar a sua opinião, se você quiser também, que você é livre para dizer o que você pensa, tá? Anote aí, ó, www.facebook.com/, agora tudo junto, hein? Classic Rocks Rio Sul Rádio, vou repetir, hein? www.facebook.com/ Classic Rocks Rio Sul Rádio, tá ok? Aí você vai poder dar sua opinião, entrar, ou então só ler, ver o que é os comentários, o que tá lá escrito, pra curtir numa boa, enquanto você ouve o programa, cara, ouvir rock and roll, e se você quiser mandar falar com o locutor um babaca, que não gosta da música que ele gosta, não tem problema, meu amigo, tá? Eu ia dizer que eu sou aberto a qualquer opinião, nada de aberto não, cara. Não, pode parar, nada disso. É, pessoal, malda, como eu sempre digo aqui, esse verbo é o verbo mais usado da língua portuguesa, é o verbo maldar. Nada disso, tá? Mas você pode dar a sua opinião, que eu não me ofendo, não. Eu respeito a opinião de todo mundo, desde que seja feita de forma educada. Certo, né? Vamos lá, então, olha. Esse aqui é demais, cara. Essa música eu realmente ouvi e fiquei de bobeira. É a Doro cantando Nothing Else Matters, do Metallica, que você vai ouvir agora. Vamos lá.

there would still be you and me. This next song, I think this is like the only reggae song Zeppelin ever did. Reggae or raga, however you want to pronounce it. Anyway, the name of the song is called Jermaker. A lot of people think the song is called Dyermaker, which is not correct. It's actually some stupid English joke about Jamaica, some wife leaving on vacation, some shit like that. Anyway, that dry English humor. Anyway, here comes Jermaker. Essa aí é mais uma música que eu descobri garimpando, lá procurando, fuçando, sabe? Baixa de rock, aquela coisa toda. Aí abriu, tava vendo os álbuns do Jorn. Aí eu vi lá Stonebringer, entre parênteses, bônus, foi bom. Stonebringer, música do Deep Purple, bônus, só pode ser cover. Não deu outra. Fico essa música, essa versão que eu adorei, cara. O Jorn mandou muito bem. Lana Lane, cara. Lana Lane com Cashmere do Led Zeppelin, do Physical Graffiti. Brincadeira. Pra pegar uma música dessa e fazer um cover, tem que ser bom. Olha, Great Whites do Led Zeppelin, Thank You. A única música ao vivo que tá rolando aqui no programa. Aliás, o Duran Duran fez uma música, a versão do Thank You também, você conhece? É, cara, Duran Duran. Thank You, do Led Zeppelin. Eu vou arrumar pra você depois. Ficou boa, hein? Agora sou mais a do Great Whites. Tem o Guns N' Roses, o famoso Knock on Heaven's Door. Todo mundo pensa que é do Axl Rose, é nada, é do Bob Dylan, tá, cara? Knock on Heaven's Door. E eu adoro, a homenagem à Metallica com Nothing Else Matters. Lindaça a música. Bom, a gente vai pro break e na sequência a gente volta, portanto, não saia daí, tem coisa boa, hein? Classic Rocks. É, meu amigo. A música tem histórias, histórias e histórias. Um dia eu vou tirar um programa aqui só pra contar histórias do rock pra vocês. Tem cada uma. Falando em história do rock, ô Marquinho, nosso amigo Ozzy Osbourne aprontou de novo, cara. É, pro pessoal que tá ouvindo o programa, tá sempre ligado no computador, já deve estar sabendo que saiu em tudo quanto é site de notícias. Que ele pediu desculpas à mulher, aos filhos, aos fãs, que há um ano e meio que ele continuou usando drogas, no último ano, um ano e meio, eu nem sabia disso, cara. E ele agora entrou lá no Facebook dizendo isso, e no Twitter também, e explicando que ele não está se separando da mulher dele, a Cheryl. Ele pode não estar se separando, porque ele deve ter entrado na porrada dela, deve ter entrado. A mulher é carne de pescoço, meu camarada. Foi ela que barrou o Bill Ward no Black Sabbath, que vai vir ao Brasil agora, que se Deus quiser, eu vou estar lá, nem que esteja de cadeira de roda. Lá, deve ser lá na Praça da Apoteose, eu não tenho certeza. Black Sabbath com Ozzy Osbourne, Tommy Iommi, Gizzy Butler, e infelizmente, por causa da infeliz da Sharon, não vai ter o Bill Ward na bateria. Ela simplesmente queria pagar menos pro Bill Ward do que estavam pagando pro Ozzy e pros outros dois. Isso é sacanagem. Os quatro fizeram o Black Sabbath. Isso é, os fãs do Sabbath estão enfurecidos, mas não é por isso. É puto mesmo é o nome. E não é por isso que a gente vai deixar de ver também. É lógico que quando a gente olhar pra bateria vai bater aquela, poxa, podia estar o Bill Ward ali, mas deixa quieto. Quem tá lá vai ter uma responsabilidade enorme, meu amigo. Foi enorme nisso. Bom, olha aqui, eu descobri Joey Lynn Turner, ele que já foi vocalista do Rainbow, do Rich Blackmore. É, uma versão aqui fazendo uma homenagem ao AC/DC, cara, um cover do AC/DC. Vamos lá com Highway to Hell. Yeah!

years don't go. Oh, baby, please don't go yet. We'll be right back. Agora, se tivesse o concurso do vocalista mais feio da história do rock, ia ser páreo duro, pro Dee Snider e o incrível. Eu sou fã do cara, mas ele era muito feio. E o Dio? Ia ser uma briga de força no escuro, meu amigo. É o Dio, é. E o Dee Snider, vocês já viram o Dee Snider, mesmo sem aquela pintura do Twisted Sister? Não, brincadeira, cara. Os dois juntos ia ser briga de foice no escuro. Tenta imaginar, foiçada pra cada lado. Cruz credo, mas o cara manda bem, né, cara? É, nem todo mundo é agraciado com a graça de Deus, isso vai ser bonito. Fazer o quê, né, cara? Não tô falando que eu sou, não, antes que alguém pense aí, nada disso, hein, cara? Graças a Deus. Porque hoje em dia é tudo bonitinho, você sabe o que acontece, né? É moda agora. Olha, você ouviu aí Twisted Sister, Crazy Train? Tem muito amigo bonitinho casando com outro. Ó, Hellman. A banda chamada Hellman, Homens do Inferno. Eu tô falando demais hoje, cara. Homens do Inferno, um tributo ao Kiss com Juice, uma das minhas músicas prediletas do Kiss. Sinner, Balls to the Walls, homenagem ao UGO, ou então ao Accept também, mais pro Accept, né? Foghats, com Mungo Jerry. Você nem deve estar perguntando, nossa, que é isso, Mungo Jerry? Não é Tom Jerry, não, meu amigo. É Mungo Jerry, tá ok? Um grupo dos anos 70, né? In the Summertime, fez muito sucesso nos anos 70. E essa música é Just Wanna Make Love to You, que o Foghat fez essa versão maravilhosa. Tem uma versão dessa música também com Rolling Stones, mas a do Foghat é melhor. Aerosmith, Baby Please Don't Go, que depois o Gary Glitter regravou. Eu não sei quem gravou a versão original, vou confessar pra você. Eu conheço a versão do Gary Glitter dos anos 70 e o Aerosmith, que fez essa versão no Rocking Bubble em 2004, tá? Bruce Dickinson, Smoke and Water, mais uma versão de Smoke and Water, agora você vai poder comparar. Você viu uma com Santana, tá? E agora eu vou ver essa com Bruce Dickinson, tá? Grave Digger, Skulls Out, do Alice Cooper, cara. Eu adorava essa música dos anos 70, era o hino da rapaziada do colégio, né? Que é expulso da escola, mostrava o vídeo, o clipe da música aparecia, o Alice Cooper cuspindo na câmera. Na época, bom, o Alice Cooper foi o pioneiro nessa maneira de se apresentar no palco, né? Aquele troço teatral que ele fazia. O show dele no Rio de Janeiro era uma loucura. Tem uma música que ele fez inspirada quando ele tava no dentista dele. Não, sente o drama. Primeiro, pro cara se inspirar na cadeira de dentista. É, só se a gente respirou muito aquele gás de rir, né? Aquele gás que faz rir, né? E no show aparece ele vestido com um dente, cara. Não, tem que rir, cara. Isso nos anos 70, ele foi o pioneiro nessa, usar lances teatrais assim no show, né? E esse Skulls Out aparece ele. A história falando no more teachers, no more rules, não mais professores, não mais regras. E na época dos anos 70, que a gente queria contestar tudo, né, meu amigo? Virou hino da rapaziada. Expulso da escola, Skulls Out. É meu pai que não gostava de ouvir esse. Halloween, The Hellion e Electric Eye, tributos ao Judas Priest, cara. E Jolene Turner com Highway to Hell, do AC/DC. Legal, gente, ó. E antes de terminar, você descobriu qual a diferença do limão e da mulher? Você não descobriu, cara? Não, a mulher não é azeda, não, rapaz, não é nada disso, não. Nada disso, estão falando. Não, também não faz chorar, não espirra nada no olho, não. O lance é o seguinte, cara, eu não posso responder. Infelizmente, eu tô com vocês, eu não sei a resposta, porque eu nunca chupei um limão, cara. Eu não sei a diferença. Entenda do jeito que vocês quiserem entender aí, tá ok? Gente, ó, valeu a companhia, mais um sabadão. Portanto, você já sabe, eu sempre falo isso, é chavão, é clichê, mas vou continuar falando. Se você for sair, for dirigir, meu amigo, não beba, tá ok? Classic Rock.